cruz está pesada demais. Quantas vezes não tem forças para orar? Então tu entras no teu quarto e choras. Duas lutas, tua dor, e não lembras que Cristo pode te consolar. Cada lágrima que cai dos teus olhos é recolhida no odre do Senhor. Neste momento, Espírito Santo, com gemidos, vai levando ao Pai o teu lamento, o teu clamor. Não pare, prossiga caminhando com a cruz. Glorifica a Jesus, que Ele vem e te ajuda a carregar a cruz. Sabe as noites que passas a orar, pedindo a Ele que venha te ajudar. Não te preocupes, que muito breve aquela bênção chegará e o hino de vitória. Glorifica a Jesus.